Yo, formato Skebelai. Celebração em formato Skebelai. Celebração em formato Skebelai. Hostil no traço, mais suave é como sai. Passo a passo, mais nenhum maior que a perna. Negativismo é nada, boa onda que governa. Celebração em formato Skebelai. Hostil no traço, mais suave é como sai. Passo a passo, mas nenhum maior que a perna. Negativismo é nada, boa onda que governa. Sente a brisa dá fresco, espalhando amor é como eu me manifesto. Love junkie, tenho o mundo como amostra. Está mais que provado que a guerra nunca foi resposta. Continua a violência a reinar, o ódio a dominar. Por isso de rimar eu continuo sem parar. Para quem gosta como alimento da alma, enriquecendo valores, afugindo mau karma. Aceitando o dom da palavra como herança, trago o ritmo para quem de felicidade dança. Tipo bonança dos bons momentos da vida. A música costuma ser remédio para muita ferida. Atrás da batida, das palavras certas, providos apurados, envio rimas como setas. Passo o meu dia em coletas, de amor aqui calor ali, cenas que finges que detestas. Mas não há probo, lema nisto, cada um sabe de si, eu apenas risco de consumo necessário como um fugaz ofisco. Versos em prosa, prova o flavor disto. Celebração em formato Skebelai. Hostil no traço, mais suave é como sai. Passo a passo, mais nenhum maior que a perna. Negativismo é nada, boa onda que governa. Celebração em formato Skebelai. Hostil no traço, mais suave é como sai. Passo a passo, mas nenhum maior que a perna. Negativismo é nada, boa onda que governa. E é assim que eu me relaxo, a sentir o bom vibe que nunca me deixa ficar em baixo. A moral bem alta como o Monte Everest. Isso não é um teste, é o momento celestial. Vivo hip-hop como um ritual. É a música de fundo do meu retiro verbal. No meio de tanta frieza, felicidade é a presa da caçada nessa selva de esperança e tristeza. Um abraço, um sorriso, uma lufada de ar por eliminar vibrações más como um eficaz guru. Como uma pluma, o vento se comporta harmonicamente para quem se torna violento. Sem baba não faço parte dos cowboys. Quando esbarro, me agarro ao H2. Não dá para pôr de parte a viagem desse comboio que levou Gilbert a Marte. A arte que este jovem aqui pratica e busca a luz que às vezes oscila. Esquece tudo o resto e chila. Sente cega a direção que a música te indica. Celebração em formato Skebelai. Hostil no traço, mais suave é como sai. Passo a passo, mais nenhum maior que a perna. Negativismo é nada, boa onda que governa. Celebração em formato Skebelai. Hostil no traço, mais suave é como sai. Passo a passo, mais nenhum maior que a perna. Negativismo é nada, boa onda que governa.